nós falando isso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta muito responsável, contemporânea e atual, João Pedro Ruggieri. Salve, professor. Acredito que agora seria necessário um vídeo sobre a sexualidade na terceira idade. E sim, concordo contigo, absolutamente necessário, tanto que nosso canal fez um vídeo sobre a infância, né, sobre sexualidade na infância, quanto pelo fato de que estamos num novo momento em relação ao processo de envelhecimento, um momento em que, por exemplo, no Brasil, isso se torna um tema, né, para a reflexão vindoura de uma nova época em que a nossa pirâmide etária tende a aumentar muito, aqueles que vão ter uma longevidade maior. Quanto pelo fato, um pouco assim, surpreendente, de que a Organização Mundial de Saúde está propondo chamar a velhice de uma doença, né? Tratar a velhice como uma doença. Isso, bom, nos parece aqui, da modesta posição da psicanálise no seu contato, ainda que precário, com a saúde mental, isso parece uma temeridade, isso parece mais um capítulo dessa definição suspeita, né? Saúde mental é o mais completo bem-estar biopsicossocial. Para a psicanálise, o mais completo já não tá bom. É bem-estar, como definir isso, né? Tá, é alegria, felicidade, e o que se faz com mal-estar, com incurável, não faz parte? E biopsicossocial, o que é o bem-estar, né? Psíquico como um modelo de saúde. Prefiro outros, né? Prefiro, por exemplo, a ideia de que o estar é uma referência importante para a saúde mental, o pertencer é uma referência importante para a saúde mental, a capacidade de se recompor, né? Capacidade de elaboração, né? De lutos e trauma é um elemento importante. A capacidade de partilha de afetos é outro elemento assim, importante. A ideia de poder cuidar de si é outro elemento importante. Nenhum deles isoladamente, mas precisamos repensar, né, o que é ética na saúde. A terceira idade, então, se torna um tema absolutamente fundamental, tanto porque a gente tem a chamada terceira idade produtiva, né, vamos dizer assim, quanto pela extensão da vida das pessoas. O que o Freud dizia sobre isso? Em primeiro lugar, ele tinha uma consideração um pouco assim, hesitante, reticente, com relação à análise na terceira idade. Ele dizia assim, olha, talvez a relação ganhos e custos não seja tão interessante, porque bom, a pessoa vai tomar um certo tempo da sua vida, para o processo de rememoração, talvez isso demore muito, e eventualmente a pessoa na terceira idade, diz o Freud, não está muito aberta à transformação, a rever-se, a se aproximar dos seus conflitos, ela já encontrou algumas soluções e está mais ou menos estabilizada nisso, né? Que a gente pode dizer que isso é extremamente assim, preconceituoso e bastante equívoco da parte do Freud. São aquelas declarações que são datadas, né? que ficaram para trás. Hoje a gente não pensa mais assim. Né? O sujeito não envelhece, como diz um trabalho muito importante nessa área, né? De uma psicanalista mineira. Voltando então ao ponto, né? Veria uma segunda consideração, e aí então mais diretamente ligada à sexualidade na senescência, a expressão que o Freud usava, que é assim, é possível que a gente encontre ali novos desencadeamentos. Desencadeamentos de novos sintomas, novas crises, associadas a, o que ele fala é, perda da potência no homem, né? Eventos de problemáticos ligados à chegada da menopausa para as mulheres. Olhando para isso hoje, a gente vai dizer, olha, mas isso está também completamente descompassado, né? Primeiro, porque a gente tem uma série de práticas protetivas, né, para os efeitos da menopausa, né? Inclusive tem formas de acompanhamento que reduzem muito, né, os efeitos de calores, de acordar à noite, de oscilações de afeto, de reatividade. A gente sabe, né, por experiência, por pesquisa, que uma análise nesse momento é de profundo auxílio para a pessoa fazer essa travessia. Né? Como outras travessias que a vida impõe. Né? A adolescência é uma travessia, sair da infância é outra travessia. Né? Tornar-se adulto é outra travessia. Então não há nenhum motivo, e a psicanálise tem se mostrado assim muito, muito suportiva, muito interessante, né, para esta condição e também para a condição, né, que o Freud associava assim, com o lado masculino da coisa, que é a perda da potência. Né? Bom, hoje a gente tem uma série de recursos, né, de recursos químicos, farmacológicos, que reduzem, né, ou que mitigam esse potencial ou impotencial efeito que vem com o tempo, que vem com a idade. Mas acho que essas considerações elas são também muito aproximativas, né? Porque eu acho que a questão central aqui é a moral sexual civilizada. É o fato de que ainda hoje permanece assim do lado dos filhos, né, do lado da sociedade juvenil centrada, a ideia de que não é de bom tom sexualidade da minha avó, da minha mãe. Por que isso? Né? Aí sim temos uma hipótese que permanece, que é a seguinte: é próprio da neurose a gente imaginar que nossos pais, elas são seres assim meio assexuados, né? Que elas não têm assim um interesse na matéria sexual, porque no fundo eles só se uniram para fazer assim uma coisa muito importante, muito magnífica, que é só o gemo a myself, né? Quer dizer, isso é uma das faces do narcisismo. A gente não quer, né, lembrar que não somos o centro do mundo. E para esses dois, para este casal, você veio depois. Primeiro veio a paixão, primeiro veio o amor, primeiro veio o desejo entre eles. Você é um acidente de percurso, você é um efeito secundário disso. Tanto que, para muitos casais, o processo de criação dos filhos, de realização aspiracional, de comprar coisas, de viajar, de fazer a vida, e ele vai levar a esse momento, né, que a gente às vezes diz assim, que é uma espécie de recasamento, quando os filhos saem de casa, ou quando um se aposenta, ou quando os dois se aposentam, em que você precisa o quê? De uma nova onda, uma nova reconfiguração libidinal. Isso não é só assim, para a vida, para o trabalho, para a invenção de coisas para fazer, né? Tudo isso é importante, mas vamos lembrar o papel central da sexualidade. É cuidar da sexualidade, cuidar do prazer, não deixar que ela deixe a sua vida, não se aposentar da libido, é crucial. É crucial para que você não se descuide de si em outros sentidos, né? No sentido da saúde, no sentido relacional, no sentido social, no sentido profissional. Né? Quer dizer, aquele que trata mal sua sexualidade se trata mal, em regra, no geral, né? No conjunto da sua relação consigo. Por quê? Porque a sexualidade é isso na gente que representa o outro, que representa aquilo que você não domina, que você não controla muito bem. E por isso, né, não é assunto de disciplina, não é assunto de assim, policiamento, regime, é assunto de cuidado. Né? Cuidado significa como encontrar espaço para isso na sua vida. Bom, hoje a psicanálise está aí ajudando, favorecendo para que isso seja lembrado por muitos que iniciam então tratamento já na terceira idade e que vem sendo uma fonte assim de bons resultados para qualquer analista que você pergunte, né? Porque esses avanços tecnológicos, mais assim uma transformação subjetiva em curso, elas têm tudo para gerar uma velhice, uma terceira idade, com uma sexualidade florescente, com uma sexualidade presente, né? E que vai ter que enfrentar os resmungos sociais, né? Que vai ter que enfrentar... Mas escuta, eu vim aqui com os meus filhos no domingo, você vai sair para namorar? Como assim? Você vai preferir a você, né? Os seus interesses, os seus prazeres, em vez da sua função de mamãe, de vovó, de titia? A resposta é sim, precisa ter, assim, uma certa posição subjetiva para defender isso. Porque a sociedade não vai caridosamente entregar ou abrir essa concessão na medida em que somos cada vez mais superegóicos, somos cada vez mais orientados por processos de culpa, somos cada vez mais, assim, orientados por processos de produtividade, e a gente sabe que... Duas matérias são absolutamente, assim, vilãs para a sexualidade, né? Uma é a familiaridade, né? Estamos falando disso, né? E vai ficando amigo, vai ficando irmão, vai ficando, assim, isso é uma tarefa para o casal, né? Quer dizer, nós ficamos muito conhecidos, nós já não sabemos perfeitamente, nós vamos deslibidinalizando o outro, né? Por quê? Porque o outro perde a sua capacidade de se apresentar como outro para mim. Ele vai virando extensão de mim, ele vai virando extensão da família, ele vai virando, assim, aquele depositário ou aquela depositária das conversas irresolvidas, dos complexos não atravessados, dos ideais não concluídos. A gente usa os nossos cônjuges para justificar a covardia com o nosso desejo. Por isso também, muito frequentemente, vamos ter essa conversa mole, essa retórica, digo mole no duplo sentido, de que, ah, não, é que você não está mais tão bonita como antes, ah, porque se você fosse aquela lá que eu me apaixonei em 1912, aí sim, então é você que não está fazendo que eu me anime muito, e assim reciprocamente, não, porque você e sua barriga, você e sua cerveja, você e seu futebol, e isso, então fica lá com elas e me larga aqui, ou enfim, me trocou por essas coisas, e a gente vai assim, fazendo um pacto de mediocridade para esquecer, né? Vamos nos tornando irmãozinhos para não levar a sério que a libido está aí, que a libido precisa ser cuidada, né? Mas o que que você faz? Não, é só trabalho e família, trabalho e família. E sexo, ah, quando sobra, aí eu penso em alguma coisa, né? Quer dizer, então, viajar, alimento para a libido, ler filmes, teatros, tudo que te põe em contato com o quê? Com o outro, com a outra cultura, com outro gênero, com a outra língua, com a novidade. Já pensaram como assim, a possibilidade do novo ela é extremamente importante para a nossa vida de fantasia? Sim. Qual é a sua, então, obrigação ética? Criar-se novidades. Na terceira idade, muitas vezes, ela vai trazendo consigo, e isso cumpre um certo ideal social ideológico, uma demissão do sexual. Ah, eu não... Isso dá trabalho. É, isso dá trabalho, mas é um outro sentido de trabalho. É o trabalho do sonhar, é o trabalho do experimentar-se, é o trabalho de criar-se situações novas. Já ouviu falar em Tinder, Grindr? Tem vários especialmente desenhados para a terceira idade. Eu? Mas eu sou de uma outra época. O meu namoro era no footing na praça. E me apresentavam porque a gente é da mesma, sabe, da mesma comunidade. Isso aí significa o quê? Parte da resistência ao novo. Portanto, parte da resistência a fazer com que a libido encontre alteridades, né, pontos de inflexão onde ela possa continuar. E aí, sim, Viagra, Cialis, motéis, recursos pornográficos, já tivemos várias polêmicas aqui no canal sobre isso, mas reputo, fazem parte dessa culinária libidinal que, se você não cultiva e acha que arroz, feijão e bife tá bom todo dia, Vai terminar mal, né? Vejam só, quantos discursos não existem sobre cuide do colesterol, cuida do sal, faça exercício. E quem é que está dizendo assim, trepou essa semana, está tudo bem, e aí como é que vamos inventar uma coisa nova aqui, está faltando aonde... Quer fazer, bom, para aquelas que podem, né? Transformações corporais, querem trazer brinquedos, companhias, companheiros, que é aquilo que você ainda não fez na vida, porque ela está acabando. Bad news, né? Isso não é infinito. E eu acho que uma das coisas que mais fazem a gente, vamos dizer assim, sofrer efeitos de culpa e de inibição é que desejos pendentes. Né? Desejos que você nunca foi lá conferir, desejos que você nunca se autorizou, né, a experimentar ou a se aproximar. Não tem mais desculpa. Né? Quer dizer, a tecnologia está aí e há que se vencer as resistências assim, internas, porque, como diz Miriam Goldenberg, vale muito a pena não se envergonhar, não se culpar, não achar que isso é uma coisa que vai terminar na sua vida, porque só termina na vida que é daquelas que estão esperando a vida terminar. É isso aí, gente. O velhíssimo, arqueológico, ancião, máximo maioral, como chamava-se, Noé da Bíblia, o mais antigo Melquisedeque, não... O mais antigo ser da Bíblia, como se chamava? Vejam, na velhice começa a acontecer coisas assim. Você esquece o nome óbvio, você acha que isso é o fim da picada, e é o fim da picada mesmo. Você não admite que isso possa ser. Com você não vai acontecer, só vai acontecer com Chris Dunker e Matusalém. Pô, vocês aí, jovens com... O mesencéfalo, o pré-frontal em dia, sem poluição e química, não conseguiram me ajudar com Matusalém. Então, gente, a Aqueronta é uma das figuras de Matusalém, uma das figuras, o velho sábio, diria o Jung. Portanto, vamos acompanhar ele na canoa erótica. Clica aqui. Aqueronta movebo.